Ouvintes. Esse é mais um programa antigo, da época em que o Diogo ainda estava na Austrália e falava igual Supla. Se preparem, papitos. LOL. E dessas 53, 28 é a saturada, que basicamente é aquela que vai direto para suas coxas. É a gordura que você não precisa. Você precisa ter 80 gramas de gordura saudável, que você pega através de nozes, né, esses tipos de sementes. Você pega em óleo, azeite, peixe, tudo mais. Puxa, até... mas que interessante. Fale mais sobre isso. Saldanha, high five. Ai, que bonitinho as duas fazendo high five via Skype. Ficou com inveja. Sabe o que eu tô fazendo aqui agora? Você vai fazer high five com seu cu. Eu tô escrevendo LOL aqui agora pra vocês dois. Pra vocês duas. Estou no paraíso. Eu sou o Rafael Salimena e esse é o Mimimi. No Rio de Janeiro está Rafael Saldanha. Quem fala que calor tira fome, se fosse assim eu tava com 20 quilos só. Nosso correspondente em Brasília, Luiz Magal. A gente vai falar de comida e eu tô morrendo de fome, cara. Eu não comi nada até agora. E do outro lado do mundo tem o Diogo Brito. Se você fosse masturbar, não deixe o óleo do Nuggets fervendo no fogão, senão a sua casa vai explodir. Mais sobre isso em minutos. Os queridos ouvintes, estamos aqui hoje para falar de um dos maiores prazeres que a vida nos proporciona. A comida. Você não vai falar que a gente passa um terço da nossa vida comendo, não? É. Tá bom que é só um terço, né? Muito mais. Ai, que delícia, cara! Death Row. That's where motherfuckers is ending up. Você está no corredor da morte e vai para a cadeira elétrica amanhã. O Tom Hanks bate na porta da sua cela e pergunta: qual vai ser sua última refeição, Saldanha? Seu cu, filha da puta. Pois é, eu tava esperando. Já começamos já agora. Vamos fazer uma contagem para ver quantas vezes essa resposta vai ser dada ao longo desse cast. Eu fiquei pensando isso o dia inteiro sobre o que, que eu comeria por último. Cheguei em três finalistas, mas eu acho que colhendo no final vai ser lasanha. Eu ia pedir a boa e velha lasanha, que é uma das minhas comidas favoritas. Não tem nenhuma questão de uma lasanha específica, pode ser uma lasanha de micro-ondas que sempre me satisfaz. O Saldanha gosta muito de lasanha mesmo, cara. Uma foto minha no Facebook que eu saí gordo, o Saldanha falou: pô, você tem que comer muita lasanha mesmo. Então o Saldanha pensa em lasanha o dia inteiro, cara. Lasanha de micro-ondas é uma unidade gordíssima. Lembrando nosso querido Humberto, que hoje infelizmente não está aqui. Ah, Humberto. Humberto gosta tanto de lasanha que ele morou na rua que chamava Lasanha uma época. Dom Lasanha era o nome da rua que ele morava. Parabéns, essa é a piada. Parabéns. Já é a primeira claque, né? Cara, não era pra ser uma piada assim. Pô, ainda bem, cara, porque se não era pra ser uma piada, você foi muito bem sucedido. É, tá bom, gente do humor então. Quero ver as piadas então. Vou ficar contando esse programa aqui, hein? Vai lá, outro fala da comida aí. Eu pensei também, eu pensei o dia inteiro. Eu fiquei muito tenso com o horário que isso ia ser, sacou? Porque, pô, se fosse tipo de manhã ou na hora do almoço, ia ser uma parada. Se fosse de noite, ia ser outra. Mas aí. Puta que pariu. Fechando. Porque você não quer uma coisa leve pra não pesar na cadeira elétrica, essa filha da puta? Tipo, você vai morrer, cacete. Pode ser 2 horas da manhã, tu não comeu uma lasanha. Não é, cara. Ah, é. Se for, tipo, 7 horas da manhã, tu vai comer uma lasanha. Com certeza. Porra, mas você tem que tomar um cafezinho com leite antes de morrer, deve ser muito triste. Não, cara, só o Magal mesmo, velho. Não, senão que engorda, porra. Carboidrato a essa hora, tá maluco? Aí, né, vou engordar. Não, cara, mas eu ficaria com a boa e velha picanha, cara. Só picanha, mais nada. Pera aí, Magal, aproveitando a deixa então. Seria uma boa você comer muitos carboidratos, porque indo pra cadeira elétrica você ia queimar calorias. Caraca. Aí, Salimena. Né? É assim que a gente faz. É assim que os garotos ganham. Eu não sei interromper o Magal pra isso. Parabéns também. Caralho. Estamos cercados de bombas do humor nacional. Não, essa foi boa. Não, não foi, cara. É, eu ia ficar com a picanha então mesmo. É a minha finalista. Jogo? A minha depende muito do crime que eu cometi e de quão inocente eu sou. Vamos dizer assim. Nada é simples contigo, né? Prepara. Posso ter uma respostinha pra editar rapidinho, uma palavrinha assim? Tá bom. Achei que ele ia encaixar um dilema agora. Seu cu, Salimina. Essa seria a minha última refeição, então. Se for só isso, pra mim tá ótimo, porque eu vou editar essa porra mais rápido. Não é não, tem mais. Pô, mas para pra pensar. Os guardas do Corredor da Morte devem ouvir muito essa piada, né? Que o cara já vai morrer, já vê. Não vai crescer nada na pena. O sujeito do Tom Hanks já deve esperar, já, cara. Seu cu, seu guarda. É, beleza. Cara, ah, beleza, de novo, né? Eu pensava que essa coisa de ser executado tinha até esse lado bom, mas depois eu vi que, na verdade, você tem um limite, acho que de $25 pra sua última refeição. É, a gente imagina que é um negócio meio que vão realizar seu último desejo, mas é cheio de entrave. Se for difícil de achar a comida, compra o que tiver mais perto mesmo. Então é. Eu até pensei, por exemplo, uma das minhas opções seria lagosta. Lagosta você não compra com $25. Verdade. Deve ter um fast food do lado e o cara fala, ó, você tem direito a um PF básico, aí escolhe o que você quer. Porra, você chega ao McDonald's, você tem direito ao número 1, número 2, é. O cheddar você não pode não, o cheddar tá regulado, porra. Cara, mas tem uma falha nisso aí, porque os serial killers clássicos mesmo da história americana, as últimas refeições deles são bem tensas, cara, é um negócio bem caro, sabe? Não sei, de repente porque o crime deles foi realmente fantástico, eles têm uma exceção, isso não faz sentido algum. Às vezes os fãs bancam. Já que nos Estados Unidos tem esse culto ao serial killer, assim, né? Depois desses caras clássicos deve ter aparecido muita gente tentando fazer nome em cima disso, tentando ficar famoso também, e aí o pessoal deve ter começado a pensar nesses pedidos mirabolantes, assim. Deve ter muito americano indo pra cadeira elétrica por vontade própria, assim, querendo ser o... Não, cara, e vamos combinar, por mais que a gente tenha esse glamour do cara vai morrer, mas na bucha, você tá executando um cara que cometeu um crime foda. Você vai ficar fazendo vontadezinha dele, ah, eu quero comer isso, quero comer aquilo. Vai se foder, vai comer o que tiver pra comer e que se foda, entendeu? Isso é aquela coisa do cara querendo amenizar um pouquinho a culpa por matar alguém, né, porra? Ah, porra. Tipo assim, eu tô falando o Estado, assim, fala, pô, a gente queria te ter por aqui, mas infelizmente o senhor não cooperou, mas nós vamos fazer o possível pra te mandar direitinho. Desculpa de peidorreiro do caralho essa, né? Eu vou te matar, mas beleza, pode comer o que você quiser. Então. Tem direito a um padre também, não é isso? É, última refeição e um padre pra encomendar a alma, tem uma coisa assim? Tem uma coisa assim. A quantidade de gente que já deve ter pedido pra comer o padre também deve ser muito grande. Tem gente que paga $3,000 pra comer um russo. Então, se o crime fosse muito insano e eu fosse culpado, eu ia fazer um lance bem Hannibal Lecter mesmo, assim, sabe? Pô, salmão ao molho de alcaparras, salada veraneio com roquefort, sabe? Essas coisas bem fancy mesmo pra poder... Só pra pagar de refinado na hora da morte, né? Exato, pra poder entrar naquele mito do serial killer. Imaginei agora que tinha aquela coisa tipo ovo cozido, repolho, coisa e tal, pra chegar fazendo a última punição pra quem vai te matar também. Não. Aí que tá. Essa punição eu faria se o crime fosse bizarro e eu fosse inocente. Mas, obviamente, fui provado culpado, né? Então, eu ia fazer um mindfuck com a galera, assim, sabe? Eu ia provavelmente pedir uma latinha de feijão. Eu ia pegar os grãos e escreveria uma mensagem pra deixar a polícia bolada. Tipo assim, vocês nunca acharão os outros 40 corpos. Aí depois ia colocar umas letras e uns números aleatórios, sabe? Pra criar uma hype. Aí todo mundo ao redor do mundo tentar descobrir o que era o código que eu deixei e tudo mais. Na verdade, não tem nada. Foi só eu pregando uma peça. The Ashton Kutcher, do sistema penitenciário. Que beleza, essa é a referência que você quer pra você, cara. Pô, é meu, né? Que merda. Que bom que você reconhece. Qual que é o nome do cara, o cara do Silvio Santos mesmo, velho? É o Ivo Holanda. É o Ivo Holanda. Lá, vai apanhar. O Ivo Holanda do sistema penitenciário. Esse é o meu legado para o mundo. É coisa nossa. Diogo Brito, é coisa nossa, mas que vai. Cara, eu tô editando isso aqui na madrugada, eu ouvi essa risada do Magal, isso gelou minha espinha. Olha que risada bizarra. Ô, velho, eu não pensei o dia inteiro igual vocês, não, mas também não tem nem muito o que pensar, cara. O meu não tem como, tem que ser sushi. Sushi é uma das poucas comidas que me descontrola. Quando eu penso no negócio, eu quero parar de fazer o que eu tô fazendo e sair pra comer. Caralho, manja rola, me descontrola. Ai, ai, comi ontem. Caralho, o Saldan tá tirando onda porque ele comeu sushi ontem. Porra, mas é. Ai, ai, comi ontem. Ah, parabéns. Pra quem tá de dieta, é uma glória. Eu não quero nem chegar nesse assunto de Saldanha de dieta, cara. Puta que pariu. Não, mas nós não vamos debater dieta aqui não, cara. Mas tá falando de comida. Não podemos debater dieta aqui não, tomar no cu. Pra mim isso é uma anomalia ligada à comida. Sim. Homem barbado desse, contando caloria e discutindo no Facebook que comer um talento vale mais a pena. Ah, vai se fuder, né, cara? Parodiando o que o Bill Maher falou sobre o ateísmo não ser uma religião, dieta tem que estar dentro do programa de comida, assim como a abstinência tá entre as posições sexuais. Ah, gente... Ai, que delícia, cara! Amigos, todos nós gostamos muito de comer, mas e de cozinhar? Como é que vocês se viram na cozinha? Cara, eu dou minhas cantadas. A modéstia, a parte eu cozinho bem pra caralho. Porque agora a gente não tem mais ordem, não. Agora a gente fala cada um na ordem que quiser, na hora que quiser. Chilique, já fica não, Saldanha, mas peraí, eu que mando nessa porra e agora é o Magal que vai falar. Porque o Magal é um cara que ganhou o direito de falar primeiro nesse bloco, no momento que na hora de fazer as juras de amor no casamento dele, o cara falou de comida, em vez de pois falar é. Da mulher. Pois é. Tá aí o quanto eu me garanto cozinhando, cara. Aliás, você sabe que eu falei esse negócio no meu casamento da comida, até hoje eu escuto isso, né? A Sarah reclama que eu devia ter falado dela, do amor, não sei o quê, e eu falei que eu ia fazer comida. Cara, mas foi muito engraçado. O Magal começou a fazer as juras de amor, e aí ele entrou numa frase assim, e a Sarah pode saber que sempre quando ela chegar em casa cansada, vai ter uma comidinha esperando ela, uma comidinha bem feita, né? E aí ele meio que esqueceu o que ia falar. Aí, né, sabe, aquela comidinha feita com amor, né, que a gente faz esperando a esposa, ela pode ter certeza que esse tipo de comidinha sempre vai estar lá, sabe? Exatamente. E aí o salão dando pala já, né? E o cara não saía da sua da comida. Cara. Mas desde muito pequeno, assim, cara, desde que eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu já comecei a encher o saco da minha mãe porque eu queria aprender a cozinhar. Desde que você calçava 45. Desde que eu calçava 45. Aí eu fui aprendendo, sacou? Lá do basicão de fazer ovo mexido e tal. Aí eu fui começando a tentar fazer umas paradas, tentava fazer bolo, tentava fazer mexidão, essas paradas, e aí fui melhorando, até que chegou um ponto na vida que eu descobri que, cara, faz muito efeito quando você vai conhecer uma mulher assim, você saber cozinhar. Faz, assim. Concordo. É muito positivo você saber cozinhar. Não, não só no início de uma relação, mas principalmente depois, porque o que sobra num relacionamento de anos e anos, de 30 anos, é só a comida, cara. É, cara. Caralho. A única coisa que você vai fazer com sua esposa ao lado além de ver televisão é comer. Cara, não vejo a hora de casar, cara. Pô, essa vida parece muito boa. E até hoje, assim, cara, hoje falta um pouco de tempo, assim, né, cara? Eu não tenho tempo de ficar agora 3 horas na cozinha fazendo a parada. Eu acabo fazendo mais pro dia a dia, assim, e também quando dá. Mas, pô, que é bom pra caralho você tirar um final de semana assim, pô, não, vou fazer um prato, vou testar uma parada nova, vou, sei lá, fazer um molho diferente, uma parada assim. Pô, eu acho do caralho. A Sarah tá lá com a lingerie dela na cama, né? Falando assim, ai, meu Deus do céu, vem me comer logo aqui, por favor. E uma gosta, peraí, cara, só mais um pouquinho de parsley aqui, botar. Peraí, que o molho não tá no ponto ainda. Sei lá. Mas não foi pra isso que eu casei, Magal. Não, não. Eu prometi que ia estar sua comidinha feita, eu vou fazer a comidinha. É. Comidinha gostosa aqui, ó. Comidinha gostosa com amor. Mas eu sou cobrado, direto. Saldanha, chegou o seu momento, Saldanha. Pode falar de como você é na cozinha. Ah, filha da puta. Larga o resmungando no fundo aí, filha da puta. Não, eu comecei a cozinhar também meio novo. Sempre eu tive que me virar em casa. Desde bem cedo, eu fui aprendendo o basicão. E eu fui morar sozinho. Não, na verdade, eu fui morar na República. Não, não, essa história de novo, não. Você já arruinou um podcast, já. Quem dera, cara. Fui eu que fudi essa porra. Deixa eu falar. Eu fui morar na República, então eu tinha que aprender a fazer pelo menos o basicão. Eu não sou um cozinheiro de comida refinada, sofisticada, não. Mas o basicão eu faço bem. Menos feijão, porque feijão eu não faço porque eu tenho medo de panela de pressão. 2, 3. Aquela porra já explodiu uma vez quando era criança na minha casa, por sorte não machucou ninguém, mas até hoje eu tenho uma panela de pressão e nunca usei. Pois é muito traumatizante mesmo, né, cara? Não é possível que a melhor tecnologia que inventaram pra fazer um negócio que tá tão presente no Brasil quanto feijão seja um negócio mirabolante daquele, cara. Aquilo parece ficção científica meio Rocketeer, sabe? Aquela ficção científica meio retrô, é. Que depende de engrenagem, pressão e... É revoltante, né, cara? É revoltante. Não, cara, eu sou tão ridículo que quando a faxineira vem, eu peço pra ela fazer o feijão Porque, tipo, aí ela tá sozinha em casa, sacou? Então se explodir, ela que se foda, né? Porque aí explode com ela, ela limpa, ela arruma. Então nem em casa eu quero estar pra nem ouvir a explosão, cara. Tamanho meu cagaço. O cara que morava comigo aqui era chefe de cozinha, né? Então ele sempre fazia o feijão aqui em casa, eu sempre comia feijão e tal. Depois que ele mudou, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma panela de pressão pra empregado. Não, isso nunca mais vai ser usado aqui, tchau e benção. Cara, eu ganhei uma e tá na caixa até hoje. Já tem um ano e meio que eu tô morando aqui e a panela tá guardada. E depois que eu descobri que existe feijão em lata, feijão em caixa, eu não tenho motivo pra querer cozinhar feijão. Porra, mas você largando o feijão feito na panela de pressão pra comer o feijão em lata, em vez do acidente ser na sua cozinha, o acidente vai ser dentro de você, né? Pois é, cara. Aquele feijão em lata não rola, não, na moral. Que isso, feijão em lata é vida, cara. Feijão em lata é vida. Cara, o Saldanha comprou um feijão em lata quando ele veio aqui em casa outro dia aqui. A gente comeu, pô, no dia seguinte eu quase não levantei da cama. Fiquei mal de verdade. Cara. Aquela parada é muito escrota. Porque estômago de bicha, né, cara? Estômago de homem põe essas coisas, mas estômago de viadinho. É aquele negócio que você fica no quarto o dia inteiro e aí quando você sai do quarto você estranha o cheiro do mundo de verdade. Caralho. O cheiro do mundo. Eu sou um bom cozinheiro de receita, cara. Eu sigo até ousar um pouquinho se tiver com papel do lado. Mas eu não sou um cara criativo de inventar receita, não. Eu nunca entendi muito isso. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm de seguir uma receita? É o maior grau de retardamento que existe é esse. É dar escrito no papel o que você tem que fazer, como é que você consegue fazer errado, cara? Não é, cara. Mas você tem receita que tá errada, sacou? Não sai bom. Aí o retardamento é de quem escreveu a receita. Não, pois é. Mas não, aí também é, essa manha, que é essa manha, essa manha... Peraí, vamos todo mundo falar junto. Um, dois, três e fala junto. Não, mas olha só, sério, você tem que ter essa manha de olhar a receita e à medida que você vai aprendendo a cozinhar, você vai vendo que tem coisa que você olha na receita e fala, cara, isso aqui não vai ficar bom, vai ficar merda, não vai funcionar. Sei lá, um molho que fica muito aguado, sacou? Aí você tem que aprender a mexer, sacou? Sabe o que eu fico muito puto? Eu sou um cozinheiro muito esporádico, assim. Então, quando eu vejo uma receita assim, acrescente sal a gosto. Cara, o que é sal a gosto, sabe? É tipo 3 colheres de sal ou é uma pitadinha, sacou? É aquele. É aquele que vem depois de julho, sabe? Não, aí não. Caralho, cara, aí não. Caralho, tem um limite, você acabou de ultrapassar. Parou já de rir da sua própria piada? Não tem mais. O Ginomoto vai me contratar pra fazer stand-up comedy pra isso agora. Eu tenho uns atalhos aqui, umas muletas pra cozinha que eu uso aqui, que é o cominho e a pimenta do reino. Tudo que você bota essas duas coisas, não. Eu acho que fica bom, assim. Sim, pimenta do reino tá certo. Cara, cominho tem gosto de... tem cheiro de sovaco, cara. Eu tive até que esconder de mim mesmo o cominho aqui, porque todas as coisas que eu fazia tá ficando com o mesmo gosto. Não, cara, tem duas coisas que são muito salvadoras. É grill e fondor. Eu não uso nada disso, gente. Mas eu já tava até confundindo com isso e tal, porque tem uma coisa que se você coloca um pouquinho, tudo na comida fica com gosto, que é um coentro. Sim. Confundo muito coentro com aquele negócio vermelho que índio põe na comida. Você chama de colorau, urucum, aquelas coisas. Ah, tá. Pó vermelho bom é páprica. Isso é do caralho. Você bota em batata, fica bom pra caralho. É, páprica é bom pra caralho. Páprica é muito bom. Uma coisa que eu cozinhando, eu tenho que... eu não gosto de alho. Então, a minha comida, eu cozinho praticamente sem alho. Que caralho. Só quem é acostumado... essa é a coisa mais errada que eu já ouvi na minha vida. Alguém que não gosta de alho. É? Eu não gosto de cozinhar com dente de alho. Eu gosto de botar aquele alho que já vem mais ou menos pronto ali, picadinho, sabe? Pra refogar. É, então, mas eu uso aquele que tem menos alho. Escutar um homem falando a palavra refogar é muito gay, né, cara? Porra, mas pelo amor de Deus, picadinho. A gente tá fazendo um programa sobre comida, cara, que não sabe refogar alguma coisa ou cozinhar com. Mas a gente ainda vai falar de dourar. Eu vi uma parada na internet, cara, que eu não acreditei que funcionava, mas eu testei que funciona. Eu tinha preguiça também de usar alho, assim, a cabeça de alho, porque, pô, tem que ficar tirando a pelinha do alho, é um saco, né? Tirar a pelinha da cabeça do pinto, você sabe? Sei, desgraçado. Essa foi boa, hein, Sérgio? Desculpa, o programa ficou sem graça, eu tô me esforçando aqui, desculpa. Se tu botar o alho num tupperware, assim, aí você bate com força, ele solta a parada todinha, sacou? Não. Aí é muito melhor você usar esse Magal, alho do que usar o outro. Muito mais básico do que isso, cara. Eu aprendi isso aqui porque quando você vai no supermercado, você tem pequenas dicas, né, em alguns supermercados de como você pode preparar a comida. Forever alone isso aí. Você pega o handle da faca, coloca contra o alho e bate. Quando você tirar, o alho sai peladinho. Que é internet, né, velho? Outro dia eu vi um vídeo de uma japonesa ensinando a descascar a banana de um jeito mais prático. Ela pega a banana, quebra ao meio e depois espreme o que sobra nas duas mãos e a banana pula de dentro da casca pelo buraquinho, sacou? Caralho. Porque descascar banana é uma dificuldade absurda, tremenda. Pois é, isso que eu achei muito engraçado. Eles elaboraram um jeito mais difícil até, só que é mais divertido. Eu faço de vez em quando aqui. No meu caso aqui, quando eu mudei pra Austrália, né, morando sozinho também, pela primeira vez, eu tive que aprender a cozinhar, mas eu sempre gostei. Então foi fácil adaptar. A parada que rolou comigo é que onde eu trabalho no cinema, mas a minha área no cinema é um restaurante dentro do cinema. Então, assim, quando eu comecei lá, eu comecei como garçom e tudo mais, só que hoje eu já sou meio que o gerente da parada. E sendo gerente, você tem que cozinhar. E quando você vai pra cozinha, num nível comercial, né, realmente é uma cozinha comercial, então você tem todo aquele aparato, você tem muita erva, muita coisa. O principal, você experimenta coisas com o dinheiro dos outros, né? Então, isso me possibilitou muito, muito mesmo aprender sobre cozinhar, porque, pô, eu pegava e fazia uma grande merda lá, ou ficava bom, ou ficava ruim, não interessa, mas pelo menos eu podia gastar esse material e aprender. Então, faço coro às palavras do Magal. Eu acho que se você quer se dar bem com mulher, você tem que saber cozinhar. É um atributo extra que é meio básico, assim. É que nem tocar guitarra, né, cara? É uma parada que se você sabe, não tem jeito, né, cara? Independente de ter mulher na história ou não, cara, pra você se dar bem na vida, você tem que saber cozinhar. Eu não sei como é que... Sério, culinária básica não tá na escola, sacou? Fazer arroz, feijão, fritar um ovo, sabe? Pô, meu irmão liga o gás e fica tampando fósforo de longe, cara. Meu irmão tem medo de acender fogo. Não, pra eu cozinhar na casa da minha mãe tinha que ser escondido, que a minha mãe não deixava chegar perto do fogão, cara. Pô, eu tenho um segredo pra cozinhar bem pra caraca. Eu sou o melhor chefe do mundo quando eu tô bêbado. Se não for melhor, pelo menos eu sou mais esforçado. Porque puta que pariu, eu tiro todos os temperos que eu conheço que tem na cozinha e eu tento fazer arte ali, sacou? Acordo no dia seguinte, aí eu acho o vidro tudo aberto lá, manjericão, páprica, cebolinha, noz moscada, caralho, e uma embalagem de miojo do lado. Mas o pouco que eu lembro desses momentos aí, a comida pra mim é a melhor do mundo, cara. Fala, caralho, como é que eu não faço isso quando eu tô sóbrio e tal? E aí deve ser mais ou menos aquele sentimento, quando você tá bêbado, você tem aquela ideia que você acha que é a coisa mais genial do mundo, e anota e no dia seguinte você olha e fala, puta que pariu, que merda. Cara, mas o miojo... Deve ser mais ou menos isso. O miojo é um excelente treino, cara, porque ele é uma parada muito básica. Praticamente qualquer coisa que você coloca no miojo fica bom, sacou? É bom pra você ir testando, você ir aprendendo. E, porra, hoje em dia eu já fiz tanta mistureba com miojo, inclusive bêbado eu gostava de fazer muito, que hoje em dia eu não consigo comer miojo pó e pronto, sacou? Fica muito sem sal, assim. Sempre boto pelo menos um requeijão no meio, pico uma mussarela velha, sacou? O miojo é a coisa mais simples do mundo, só que eu já comi muito miojo ruim por aí. O nego acha que é só encher uma panela enorme de água e deixar aquele miojo meio sopa lá no meio. Não, não. Tem um ponto certinho de água que eu tenho uma panela aqui que eu guardo. Só pra fazer miojo, sacou? Pra mim o segredo do miojo é o seguinte: a água tem que acabar um pouco antes do que ela acabaria se você fizesse do jeito certo. Aí quando ela tá acabando, você joga um pouquinho de azeite e deixa o miojo terminar de fazer naquele azeite ali. Fica bom pra caralho. Caralho, você deve pegar muita mulher com essa receita, hein, cara? Cara, eu já falei, eu não cozinho pra pegar mulher. Nossos mundos são muito diferentes, não, cara. Não, também não, eu também não. Nat. Mas na moral, o cara que é ruim de miojo se mata, né, cara? Mas o cozinhar pra pegar mulher não é que você cozinha pra pegar mulher. Tu não chega na mulher na balada e, pô, tu sabia que eu sei fazer uma picanha assim e tal. Não, tu já pegou a mulher, mas aí tu quer dar aquela pressão assim foda, aí você fala assim, não, vamos jantar lá em casa, eu faço uma comida pra você. Ah, você cozinha? É, eu cozinho, tá, assim, besteira, tá. Aí você faz aquele joguinho gay, né? Ah, besteira, coisa pouca, mas eu faço uma parada pra você. Aí quando a mulher vai lá, tu faz uma parada foda, boa pra caralho, sacou? Aí tu faz tipo tua especialidade, assim. Cara, se a mulher gostar da comida, bicho, aí acabou, cara. Aí acabou. É como dizia um conhecido meu, cara, no dia que mulher criar miolo, não vai ter mais criança no mundo, cara. Puta que pariu. Que conversinha do cara. Ficou um pouco aqui, mas pelo que eu entendi do que o Magal falou, não é cozinhar pra pegar mulher, é cozinhar pra ter um relacionamento. Uhum. Você vai querer estender aquilo ali. O Magal tava falando de um negócio muito inútil, cara, que é, não é você cozinhar pra pegar mulher, é você pegar uma mulher e depois ir cozinhar. Não, que inútil. Pra quê, meu Deus? Que inútil, rapaz. Então, pra ter um relacionamento. É, você já pegou, você quer manter. Agora você quer segurar essa mulher. Pra manter a mulher, não é pra pegar. Então, são dicas de um homem casador. Bem, fazendo as honras do Humberto aqui, porque o Humberto não tá no programa, mas o que ele falaria agora? Ele ia falar... Inacreditado, né, cara? Você prende um homem pelo estômago. A imitação do Humberto sempre é muito boa, cara. Ai, que delícia, cara! É uma coisa muito trivial, cara, mas eu lembro exatamente do momento, a primeira vez que eu comi Häagen-Dazs, cara. Aquele Häagen-Dazs de macadâmia, o meu olho até encheu d'água. Mudou minha vida. Manja, minha rola. Porra, cara, o negócio é muito bom, cara. Encheu d'água. Porra, macadâmia, saudade, me ajuda aí. Olha, só fala mal de macadâmia. O homem toma sorvete de chocolate, de coco. O homem de verdade toma sorvete de buceta. Sorvete de cu. Ô, Diogo, picolé pode? Isso é gay em todos os sentidos, cara. É gay porque é Häagen-Dazs, é gay porque é macadâmia e é gay porque o cara chorou. Chorou. Cara, vocês sabem que eu sou um cara que se emociona com coisas pequenas na vida. Um nascer do sol, um sorvete de macadâmia. Caralho. Cara, você consegue imaginar o Saldanha chorando na loja, cara? E tipo, o atendente do balcão olhando pra ele assim, tipo, caralho, eu preciso mudar de vida. Não, pera aí, você chorou sério? Não, encheu d'água o olho. Coisa... Caralho, o cara chorou muito com sorvete. Cara, isso... Que amigos são esses, meu Deus? Isso é o gordo fazendo gordice. Naquela hora passou minha vida toda pela frente. Olha, tá piorando. Como é que eu volto a tomar que bom depois? Cara, Saldanha, para, cara. Tá piorando. Se eu trabalho nessa loja, cara, eu vejo isso, cara. Adeus pro meu emprego. Eu vou pular o balcão e espancar isso. Eu dou um tapa na cara se eu vejo um homem barbado, gordo, chorando. Antes eu ia até olhar pra ver qual que é o sabor. Como que vocês nasceram com a língua colada no cu, não sabe apreciar um gosto das coisas? Nossa, tá realmente defendendo. A melhor parada que eu comi foi quando eu voltei do intercâmbio. Morei 6 meses na Colômbia. Quando eu voltei, eu cheguei, tipo, na hora do almoço, um pouco depois do almoço em casa. Minha mãe virou e falou assim: o que você quer comer? Eu falei: mãe, eu quero comer feijão. Mas foi feijão que eu falei: só feijão, quero comer o seu feijão. Cara, aquele feijão da minha mãe ali, quando eu voltei, foi coisa assim. Não é só um cu, cara, é o seu. Exatamente. Sério, esse feijão, cara, deu vontade de esfregar na cara, assim, né? Tão bom que tava, assim. Aposto que chorou também, tá aí. Não, não chorei, não, só, mas... Assim. Caralho, cara, peraí, só agora que eu notei que a minha comida, eu também chorei, eu tô zoando aqui, mas eu também chorei quando eu comi a comida. Caralho, que vergonha. Então, eu tava na Nova Zelândia e eu tinha acabado de fazer uma experiência muito bonita, que é nadar com os golfinhos em oceano aberto. Cara, é melhor... Pô, cara, eu tô abrindo o coração aqui, vocês estão zoando a parada. Foi um momento muito bonito. Eu sou doido com águia e golfinho, né? Assim, águia não tem como você nadar com águia, porque águia voa. É massa que um dos animais é aquela coisa que tem na camisa de todo motoqueiro, o maior bicho de homem, assim. Eu vou até o golfinho. Pois era, cara, mostrando aí. Eu sou aficionado por dois bichos, cara. É tigre de dente de sabre e borboleta. Mas aí, eu tinha acabado de sair, aí eu tava dirigindo, colado na praia, e aí você vai vendo as ondas e tudo mais, e tava assim, porra, que emoção, cara, que momento bonito. Eu tava com fome, aí de repente eu vi um desses trailers que tem, assim, no, na beira da estrada, onde eles vendiam lagosta. Falei, porra, vou comer uma lagosta agora, né? Aí eu saí, era mais ou menos 2 da tarde, fui comprar a lagosta, só o rabo da lagosta, era caraço, assim. Mas eu falei, foda-se, vou comprar, né, pra imortalizar o momento. Aí veio aquele rabo de lagosta, e eu não gosto de lagosta, assim, não acho nada demais. Mas, pô, na praia, né, cabelo molhado, da água de sal, peguei o rabo da lagosta, vinha com uma manteiga de alho, comecei a comer, sabe quando naquele momento realmente entra pra sua história, você fala, caralho, eu nunca vou me esquecer disso? Olhando o sol lá em cima... Lágrimas escorrendo, falando, cara, isso é aquela parada bem hip, sabe? Nossa, eu tô tão feliz de estar vivo agora, sabe? Two Rainbows! Porra, a lagosta é bom pra caralho, meu. O que é o primeiro mundo, né? O cara para numa barraquinha de beira de estrada e come uma lagosta, né? Aqui eu tenho que pedir um aipim pro seu Zé lá, que demora 3 horas, fica puro. Um caldo de cana sujo. Vocês sabem que eu sou quadrinista, né? Eu trabalho com história em quadrinho, então eu passo muita fome. Então, direto, eu fico sem ter o que comer em casa e com preguiça de ir pra rua. Então, quando eu finalmente como, tudo que eu como é a melhor coisa do mundo. Então, eu não lembro direito, assim. Só que como a gente não definiu qual que é o critério, eu acho melhor pensar uma coisa meio afetiva pra falar. Eu lembro uma vez que eu era moleque e fui num restaurante com minha família. Tinha uns quadros na parede desse restaurante ilustrando os pratos de um jeito meio engraçadinho. Aí tinha bife a cavalo. Aí tinha uma carne, um bifinho vestido de cowboy montado num cavalo, sacou? Eu achei aquilo a coisa mais fantástica do mundo. Caralho, eu quero ver isso, como é que é o bife no cavalo e tal. Aí o nego não me explicou o que que era, sabe? Pô, deve ter sido uma decepção, né, cara? Chegou um bife com um ovo frito em cima. E ao invés de ficar frustrado, cara, eu tava tão feliz com a metáfora que eu achei sensacional, sabe? E ainda mais o plot twist que rolava ali, que na verdade era um ovo que tava montado, sabe? Olha, caralho! O plot twist, olha! E aí eu comi aquilo, cara, tipo assim, eu achei aquilo sensacional. E eu cheguei em casa, eu pedia pra comer ovo, bife a cavalo todo dia. Eu lembro que eu desenhei o ovo na escola, cara, o bife a cavalo no colégio, sacou? Pô, eu era uma criança muito especial mesmo. Especial, essa é a palavra, cara, quando você fala de mongol, a gente... Ô Saldanha, a gente tá cercado de idiotas aqui, né, cara? Porque, veja bem, temos quatro pessoas. Eu e o Saldanha somos uns caras refinados, sofisticados, né? Macadâmia, a lagosta. Os outros energúmenos aí, os imbecil, um é feijão e o outro é bife com ovo. Bife a cavalo, amigo. Esse negócio... É o famoso zoiudo. Não, e só pra ser mais solidário ao Magal, eu anotei aqui até uma menção honrosa, cara. Pro feijão do KFC, velho. Eu gosto, opa, de feijão pra caralho. Não, esse não, é o melhor feijão do mundo. Não, é verdade, é verdade. Eu desafio sua mãe, Magal. Ela não fez um feijão melhor do que o do KFC. Sabe o que eles fazem? Eles devem pegar o resto da gordura do frango e despejar tudo naquela panela ali, sacou? Então ele pega aquele tempero dos 11 ingredientes lá do coronel e passa pro frango, cara. Pro frango. E passa pro cu. Tem esse negócio do feijão, do bife e tal. Então, quando eu coloquei o 11º tempero, eu vi que era o melhor cu que eu já havia comido. UFC. Uma coisa que tem que registrar que é o seguinte: o Salimena é um cara engraçado, porque ele tem um gosto assim, refinado, ele gosta de sushi e tal. Mas, cara, quando ele senta pra comer, ele é o cara mais pedreiro que eu já vi comendo. Ele abraça o prato, abaixa a cabeça e, tipo assim, ele não conversa nem olha pra você, não. Ele abaixa a cabeça, enquanto ele não acaba de comer, ele não levanta a cabeça, não. Ah, tadinho, eu magoei seu coração que eu não olhei pra você enquanto eu comia. Vai tomar no cu, Magal. Não. Já vi Salimena no boteco fuleiro lambendo o prato ao final da refeição. Pois é. Não, mas peraí, é pra começar a contar caso de nego bêbado destruído no final da noite, pô? Me ajuda aí, velho. Não, Salimena, você faz isso em toda situação, cara. Eu sempre começo em pedreiraço. Lamber prato, já fiz muito, amigo. Vocês aqui entendem. De etiqueta que faz. Não, não é etiqueta, é comer igual gente, com a cabeça pra cima. Igual gente, não é bom primata, tá bom já. Ensina-me a comer. Caralho, pô, na chanchada, hein? Ai, que delícia, cara! Olha só, o Diogo ganha os poderes de Deus, então ele começa a propor dilemas para as pessoas. Magal, se o Diogo te abordasse nessa versão divina e falasse que sua vida depende de você fazer a melhor comida possível para ele, o que que você faria? Cara, eu faria... Caralho, coisa complicada, só falar. E aí? Desculpa, cara, nunca mais vou tentar ser diferente. Cara, conhecendo o Diogo como eu conheço, eu ofereceria o cu primeiro. Obrigado. Seria a minha primeira coisa. Aí? Mas se ele falasse assim, não, eu tô com fome, eu quero comer mesmo, eu faço uma carne com molho de cerveja que, cara, na moral, é boa pra caralho. Pô, esse é um prato bom demais, cara. Cara, eu acho que eu ia fazer... acabei de mudar. Eu ia falar da minha comida árabe, mas eu ia fazer um lombo de porco com abacaxi na receita tailandesa que eu fiz uma vez, que ficou bom pra cacete. Então, essa seria a minha escolhida. Prepara o seu Senor Cheng aí. Cordeiro com crosta de menta, risoto de alho e cogumelos e, to top it off, poached eggs, que eu adoro ovo e é o melhor jeito de fazer ovo do mundo que eu nunca tinha visto antes de sair do Brasil. Esse prato tem aqui no Brasil também, cara, só que aqui ele chama bife a cavalo gay! Salimena, qual é a sua especialidade? Bom, eu não sei o que eu faria não, mas eu pediria pra me deixarem bêbado e me botar na cozinha, aí o resto a entidade se apodera de mim e ia fazer. Você ia pedir pra te deixarem bêbado e aí você já sabe o que o cara vai comer, né? Beleza, a gente tá evoluindo o nosso burro, agora a gente tá trabalhando na sutileza. Tá ficando bom, hein? Ai, que delícia, cara! O bloco 6 aqui é meio Marília Gabriela, né? Tipo... Lá vem ela, Marília Gabriela. Rafael Saldanha, qual foi a sua última refeição? Porra, essa aí vocês vão me malhar, mas eu fiz um omelete só com as claras. Ai, caralho. E semente de gergelim e cebola. Posso jogar gema de ovo no lixo? É uma coisa que mandaria um homem pro inferno. Posso isso, Alimento? Pode, pode. Vai nessa. Ha! Gai! Caralho, cara. Saldanha, pra mim isso é manja rola. Pra mim, então olha o nível. Para de tomar refrigerante, sei lá, uma gema de ovo não vai te fazer mal, não, pô. Já parei de tomar refrigerante, já tem tempo já. Cara, refrigerante é a pior coisa que você pode fazer pro seu corpo, de longe. Você tá bebendo açúcar. Não, mas Coca-Cola é bom pra caralho, cara. Coca-Cola é muito bom. Mas refrigerante depende só de vício. Quando você para de tomar refrigerante um pouquinho, você já larga isso pra lá muito fácil. E te digo mais, cara, você nem curte tanto tomar assim quando você tá longe. Exato. Eu acho muito fácil parar de tomar refrigerante. Eu acho muito difícil, cara. Aquele suquinho natural, puta merda, cara. Ainda mais aí no Brasil, que é barataço, cara. Pô, aqui eu pago $6 por um copo de cenoura, beterraba e... Ai, pô. Você paga $6 por cenoura e ovos. Bolso de otário nas costas, né, pô? E você, Magal? Qual foi sua última refeição? Foi torta de frango. Foi o quê? De frango? Torta de frango? Ainda não entendi, desculpa. Cara, isso é surto, caralho. Foi torta seu de cu frango. De frango? Suco de pica? De pica de frango. E você, Diogo? Primeiro eu pedi desculpa ao ouvinte aí, porque eu que fiz a pauta. E puta que pariu, hein? Minha última refeição foi 35 gramas de aveia com mililitros de leite, amêndoa e banana. Bom, a minha foi um PFzinho comum também. Arroz, feijão, franguinho grelhado. Eu não quero imitar essa mulher mais não, chega. Agora vai até o final, porra. É. E na geladeira de vocês, o que tem? Na minha geladeira tem pimenta biquinho, tem broto de alfafa, que foi o que eu almocei hoje, tem pão light, tem ovo, tem mais ou menos meio litro de suco de abacaxi. Mas que pauta é essa? Você tem que falar tudo, produção. É tudo que tem na geladeira? Ok. Cara, imagina o Humberto nesse negócio. Vai. Tem água, tem outra água, tem mais uma garrafa de água. Ah, não, peraí, só tem sem duas. Noção, não, tem três. Garrafa d'água. Na minha tem um monstro no congelador, cara. Eu não sei o que, que aquilo já foi um dia, mas os congelados se juntaram numa bola de gelo e o congelador não fecha mais. Eu tenho medo de tirar ele de lá. Minha geladeira é a geladeira de casado, né, cara? Tem salada, tem suco, tem queijo, tem cerveja. Cara, que pauta foda, né, cara? Olha que merda isso. Porra. Puta que pariu, é. Só uma dúvida que eu tenho. Vocês têm sempre cerveja em casa? Quase sempre. Não. Parei de tomar cerveja. Eu tenho evitado por causa da dieta. Álcool sempre tem. Pô, cerveja nunca falta aqui, cara. Pelo menos, eu nunca tenho muita cerveja pra receber muita gente, não. Mas pelo menos umas duas latinhas tem que ter pra aquele momento que só a cerveja salva. Eu, pra isso, só tenho uísque. Não, aí é pesado demais. Pô, eu tomo cerveja trabalhando, cara. Eu também. É muito bom, né, cara? Você tá suado, você abre aquela cervejinha, bota um limãozinho lá, escuta aquele pagodinho, vai na laje. Porra, é do caralho. Pois é, eu acho que o encanto da cerveja é meio cultural também. O que significa você abrir uma cerveja, assim, né? O barulhinho da lata e tal. Quando eu abria a garrafa aqui, porra, eu imaginava a galera mesmo, assim, fazendo o famoso... Ah! Olhando pra praia em Cabo Frio, essas paradas assim, você carrega a lembrança com a cerveja por causa disso. Queridos, eu preciso ir embora. Posso gravar a última pergunta, por favor? Vamos com essa merda. Se você pudesse comer qualquer coisa. Só um minuto, peraí, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Meu Deus do céu. Yeah, come here. There's a girl that's coming here just to check out the room. Oi, achou? Beleza, agora tem que esperar o Diogo atender o companheiro dele. Companheiro, parceiro dele. Unfortunately, I can't help parceiro, partner. Is that alright? Yeah. Sorry, man. Porra, tomar no cu. É que eu tô indo embora pro Brasil, né? Tem que alugar o quarto aqui onde é que eu moro, né? Meu quarto tá muito zoneado. O cara, pô, tem como você arrumar o quarto rapidinho aí? Aí rolou o clássico Diogo Brito. Não. Tô ocupado agora. Diogo, e o Kiko? Se vocês pudessem comer qualquer coisa do mundo agora, o que vocês comeriam? Tchau. Seu cu. It never gets old. Porra, eu não consigo nem pensar nada pra eu comer agora. Eu acho que eu comeria de novo. Se eu pudesse escolher qualquer coisa, eu escolheria comer com o rato em gás pela primeira vez de novo. Você tá me dizendo que você tinha a pauta e não respondeu a pauta? Voltou. Não, é porque essa é muito estúpida. Essa eu achei, porra. Não, ele quer chorar. Não. Você não chega numa prova e não responde uma questão porque ela é estúpida. Eu não tirava 9,5 nessa prova. Eu pensei muito, aí eu lembrei de uma parada muito foda. quando eu tava no intercâmbio lá na Colômbia, tinha uma porrada de barraquinha que os caras vendiam tipo uma linguiça e chamava chorizo. Era uma linguiça muito escrota. Chorizo é um negócio que significa umas 30 coisas diferentes na comida, não é? Pois é, sim. Pois é, não. É tipo uma linguiça, sacou? Os caras chamavam o chorizo de chorizo não me olvides. Que era tipo assim, chorizo não me esqueça, porque você comia a linguiça e você ficava tipo 3 dias arrotando a linguiça. Aí você não esquecia dela. Mas, cara, é uma linguiça que não tinha lugar nenhum, cara. E era muito boa. Pô, se eu pudesse comer, cara, eu ia lá nessa praça sem comer essa linguiça. O que eu realmente queria comer, uma coisa que eu vou morrer sem comer, obviamente, e nem deve ser gostoso, não, mas a imagem, toda vez que eu vejo aquela porra, eu falo, caralho, eu quero muito comer isso. O bife do Matrix. Não. Não, do Matrix não. Tem um mousse de chocolate no segundo. Caguei pros dois, não. É. Que é aquele que explode a vagina da mulher que come lá. Ih, falou! Falou! Falou a vagina de novo! Então, ó, sabe o que eu lembrei? Eu queria comer aquele marshmallow do filme do A Coisa. Que vinha no pote? Que... É, aquele marshmallow, cara. Porra, aquilo é realmente, aquilo me apetece mais do que esse bife do... Pô, sem dúvida, muito mais. Que isso, quando ele fala, poxa, eu sei que a Matrix tá dizendo pra mim que esse bife é delicioso, sabe? Eu sei que eu tô sendo manipulado, mas foda-se, ele é muito bom. Aí ele corta, assim, tem o sanguinho. O chantilly da coisa vai te comer por dentro, cara. É muito mais foda. Deve ser muito melhor. Caralho, manja rola já. Vocês tocaram num ponto interessante agora, que é essa coisa que a gente come muito com os olhos, né? Vocês falaram de comidas que vocês nunca provaram, mas a parada já fez todo o trabalho de publicidade, assim. O meu é um desses também, que é do canal Epic Mealtime, que eu assisto sempre, né? Que são aqueles caras alucinados que fazem construções de bacon, até eles fazem palácios de bacon e carne pra comer. E tem um que eu fiquei com muita vontade, que é esse que eu mandei pra vocês aí, cara, que é a lasanha Tex-Mex. Que é uma lasanha feita com muito bacon e jalapeno. E na hora que o camarada tá comprando o bacon, ele acha um bacon de jalapeno. Bacon sabor jalapeno. Caralho. É como se fosse um sonho meu concretizado. Posso falar uma parada que vai ser alguns... Aliás, a internet vai falar que é heresia. Ah, bacon é overrated. Muito, muito, muito. Porra, tipo, é bom, tá, beleza, mas vamos passar. Tem coisas melhores que bacon, porra. Esse app meu, tá, tudo é muito bacon, cara. Caralho, haters gonna hate, né? Eu prefiro bacon do que ser seu amigo. Pô, mas aí é fácil, aí é fácil nessa linha. Eu trocaria sua amizade por bacon agora. Sim, mas eu posso mandar o bacon agora pra me livrar de você? Ué, peraí, ô Salimino e Saldan, vocês não estavam dando high five aí, BFF? Eu troco tudo isso mesmo por bacon, a gente, cara. A gente prefere zoar você. Se tiver uma vida além da morte, eu troco ela por bacon. Então, peraí, Salimena. Buceta ou bacon? Depende do momento. Vai, não, reformulando. Vagina não, ou bacon? Vagina é sempre bacon, porque vagina é fora do contexto, é o termo médico. Vagina se fosse ser um ginecologista e tá cuidando de uma senhora. Ah, tá, pô, foda-se, bacon. O homem que não gosta de bacon é mais gay do que o homem que não gosta de buceta. Cara, não tô falando que eu não gosto, não, mas não acho a melhor coisa do mundo, não. Nem bacon, nem buceta. Eu tô trolando aqui desde o início, mano. Não, o que é pior dessa história é que o Saldanha tá certo, né, cara? Não é a melhor coisa do mundo, não. Bacon é do caralho, mas pera aí, né? É porque o bacon virou um meme, né, cara? É. Pois é, e aí, porra, nego estraga o pobre do bacon. Ah, eu acho engraçado, porra. Tem que entrar nessas ondas, senão você fica reclamando do que o senhor tá rindo na internet. Tomou Saldanha. Não é reclamar do que os outros tão rindo, não, mas nego começa... Esse é pior, Saldanha já gostava, mas, de, cara, bacon antes de ser... Before it was cool. Mas essas comidas toscas que aparecem, aquela receita do bife com ovo dentro, bife ovo, aquela lá, eu fiquei com vontade de fazer. Bife ovo. É, o bife é cavalo Inception, né? É muito maneiro, cara. Eu vou ver se eu acho a foto pra mandar aí. Agradecer a presença da Gabi aqui, então, durante esse bloco, abrilhantando o nosso programa. Ah, foi a Marília Gabriela que você tava imitando? Eu não tava imitando ninguém, não, porra. Você tá engraçadinho, hein, Robin? Ela tava aqui, mas eu troquei ela por bacon. Aí, mandei a foto do bife ovo aí. Esse nome é melhor do que o... Cara, que nojo, velho. Nossa. Cara, parece que uma vaca cagou no chão, alguém pisou e... Cara, que coisa horrível. Ai, que delícia, cara. Uma parte polêmica nesse assunto tão agradável são as restrições sociais a determinados tipos de comida. Na verdade, se você for pensar, o que a gente come é muito cultural, sacou? A gente come o que a nossa cultura come. Então, assim, a gente pensa que é muita questão do sabor, de, pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas, cara, a gente só não come barata e rato porque culturalmente isso não existe, porque se existisse a gente comeria. O que me irrita é o cara querer ser vegetariano ou ter alguma dieta muito restritiva e ter uma desculpa ridícula pra isso. Tinha um cara na minha faculdade, que inclusive eu e o Saldanha conseguimos trollar ele por horas a fio, sem ele perceber. Ele era vegetariano porque ele falava que quando matavam a vaca, o sofrimento da vaca ia pra carne, e aí você comia a carne e o sofrimento ia pra você, cara. Minha mãe gosta muito. Aí ele ficou muito puto, porque eu virei pra ele e falei assim, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos dar maconha pras vacas comerem em vez de pasto, elas vão ficar tudo chapadas, tudo satisfeito e feliz, e a gente come a carne e vai ficar também, tipo, satisfeito e feliz. Aí o cara ficou muito puto, assim. Muito puto mesmo, assim, do tipo, se eu tivesse só da religião dele. Eu acho que quando chega nesse ponto, cara, você virou um completo idiota, entendeu? E no fundo, eu acho que isso é meio coisa de poser, assim, sacou? A minha opinião sobre isso é a mesma do Magal, mas eu até lembrei de uma história que eu nem tinha lembrado quando eu tava fazendo a pauta. No restaurante que eu trabalho, a gente tem o Spring Roll, né? É o rolinho primavera. Ele é vegetariano. Adoro! Ele é muito gostoso. E aí, cara, teve uma mulher que veio... Isso foi uns 4 meses atrás. Ela falou, poxa, eu sou vegetariana e tal. O que, que você tem de vegetariano aí? Aí eu falei, olha, eu tenho o nachos, né? Que a gente faz só com o feijão, assim. Eu tenho o spring roll e blá, blá, blá. Aí ela decidiu, pô, vou mandar ver nesse spring roll aí. O problema é que a gente faz function aqui, né? Quando você tem corporações indo pro cinema e aí você... Sempre o Diogo insere esses termos, eu acho que eu tô conversando com um publicitário, cara. Que a gente tem que fazer uma function aqui. Enfim, eles vão pro cinema e aí eles pedem o que eles querem, né? E esse grupo pediu um spring roll, mas que era de bife e porco. Já viu o que aconteceu, né? Mandamos o bife e porco pra ela, sem saber. E aí ela voltou, cara... Isso é uma das coisas que eu não sei como não fui despedido. Aliás, tem várias coisas que eu não sei como é que eu não fui despedido. Mas ela voltou traumatizada. Ela olhou pra mim e falou, caralho, já sei tudo, sabe? Alguma coisa aconteceu. Ela falou, olha só, tem 12 anos que eu não coloco nenhuma carne na minha boca. E você acabou de me dar um rolinho primavera com carne. Cara, é minha primeira reação. Primeira reação. Aí eu comecei a rir pra caralho na cara dela, sabe? E eu sou o cara responsável... Por, né, lidar com essa parada, cara. Eu falei, caralho, isso é muito engraçado. E eu não sabia o que eu fazia, porque os outros me pegaram olhando pra mim e falaram, caralho, o cara perdeu muita noção, sabe? E eu, sabe quando você tá metendo os pés pela mão, falando com ela, nossa... O famoso sou brasileiro, me processa. Eu não sinto orgulho disso, mas... Sinto sim, mentira. Tenho bom orgulho disso. Em relação a coisa do vegetarianismo, eu sempre fui meio Capitão Planeta, assim, né? Eu tinha essa preocupação com tortura animal, essa parada, e tem até hoje, assim. Então eu acho que a gente já tem mecanismos pra não fazer a parada de um jeito tão cruel, assim. Eu acho que os bichos têm que ser abatidos pra comer, sim. Eu acho que é uma parte importante da nossa dieta, todo mundo tem que comer carne e tal. Quer dizer, não é que todo mundo, não quero forçar ninguém a comer carne, todo mundo tem direito de ser viado também. Mas... Como se quiser, não come se não quiser. Exatamente, não acho que ninguém tem que ser obrigado, não. Mas eu acho que a gente já tem mecanismos já pra diminuir o sofrimento dos animais. Porque realmente tem, pô, sei lá, 80% desses bichos que são criados pra corte vivem numa condição, tipo, absurda, assim, né? Daquela coisa de galinha sem bico, caralho, todo mundo que entra na internet todo dia já viu 1000 vídeos já que a gente não aguenta nem assistir. Assim. Eles criaram um selo aqui no Brasil de bons tratos animais, que vem algumas carnes e tal, aquela montana do Chitãozinho Chororó lá, acho que tem. Cara, é a coisa mais difícil do mundo é você encontrar aquele selo, é impossível. Eu já tentei procurar isso na época e não tem como, assim, então... Mas sabe por que é raro encontrar? Porque tá todo mundo se fudendo pra isso, cara, ninguém sim, dá. Pois é, eu acho que não devia ser assim. Não, foda-se. Salimena em busca do selinho. Eu até tentei, mas é impossível. Perdeu o selinho. Se obrigasse esses criadores de bicho lá a botar a mão no bolso e criar o bicho mais solto e tal, dar uma vida de verdade pro bicho ali até ele morrer, eu acho mas que... Mas aí que dá, assim, cara, se você cria o bicho solto, ele usa muito músculo e a carne fica muito dura, sacou? Não, é pô, que tem maus-tratos, todo mundo sabe, não precisava ter tanto tem, isso cara, que eu tô falando. Que tem. Cara, se é um maus-trato que faz a carne ficar gostosa, tem meu minha assinatura embaixo. Eu também. É. Eu também. Faço couro. Porra. Foda-se. Na moral, foda-se. Então tá bom. Então chegamos à conclusão e foda-se. Então eu fui vencido. É. Ai, que delícia, cara. Qual foi a coisa mais bizarra que vocês já comeram? Seu cu. Eu comi uma parada. Aliás, eu recomendo que você bote no Google Imagens. Chama Chunchúria. Ô, Saldanha, o apelido é esse? Eu não sabia não, cara. Ué, o pessoal da rua tá falando que apelido é esse aí. O cara pega o intestino do boi ou do porco e recheia com uma parada. Só que assim, o negócio é tão rústico que quando o cara prepara pra você comer, você tem que comer na hora. Se você esperar, tipo, 3 minutos pra comer, a parada vira uma... fica borrachudo de um tanto que você não consegue nem cortar direito. É tipo um chouriço com recheio diferente, é isso? É, é um after party, assim, sacou? O nego saía da balada, ia pra um lugar que chamava Palácio de la Chunchúria e comia essa parada lá. Esse é o mexidão do Galdino deles, então? Cara, mas é um negócio muito nojento, cara. É muito asqueroso. Bota no Google Imagens aí que você vai ver. Pô, o mexidão do Galdino, em termos calóricos e nutritivos, é uma coisa bem bizarra que a gente já comeu. Seu cocô fica preto, né, cara, com o mexidão do Galdino. É, era muito bizarro isso, né, cara? Vamos só contextualizar o ouvinte. Tem uma lanchonete que ficava aberta quase 24 horas aqui em Juiz de Fora. A gente saía da noitada e ia pra lá pra forrar o estômago de dormir. Aí lá serviam uns mexidões, que eram as panelas de ferro que vinha cheia de arroz, feijão e aí bacon. É, que imagina? Ovo, linguiça, bife de porco. É couve. A gente pedia o mexidão cubano que vinha com banana junto, hein? E aquilo era um tiro. Você acordava, você sentia o mexido em você uma semana, mais ou menos. Não, pô, mas o mexidão era gostoso pra caralho. Sim, assim, sim, pra caralho. Bom, aquela bom, pimentinha que você botava, porra, com torresmo, caralho, que coisa boa. Porra, que saudade daquilo. Mas aquilo era muito maneiro, porque a hora que dava vontade de você cagar, era bem a hora que você tinha que acordar mesmo, e cara, quando você ia, era pretinho, era pretinho, era assim. Que delícia, né, cara? Isso foi um oferecimento nosso pro ouvinte que tava ficando com fome nesse programa pra perder de vez. Pronto, já corta logo. Uma coisa bizarra que eu costumava fazer, pelo menos na época eu gostava, depois nunca mais eu comi, né? Quando eu era moleque, tinha uns 14 anos, mais ou menos. Vai começar essa lorota já. Ah, então, tava no seu cu, minha avó... Ia na faculdade, ficava um monte de gente reunida em volta dele. Batendo palma, curto, né? Iogurte com feijão, aí meu, caralho, como é que eu curto mesmo? Como mesmo? Iogurte com feijão. Só tem um só, cara. É só uma mistura que eu fazia. Não, iogurte com feijão, tem certeza que você falou curtir. Nunca, não gosto de iogurte. Eu não gosto mas de iogurte, com feijão você gostava. Não, nunca. Iogurte você come só com salada, pô. Tá mentindo, tá? Já tô avisando, tá mentindo. Deixa eu pensar, tinha alguma coisa com cebola, não tinha? Era pegar a cebola, você dá uma sapecada na cebola na frigideira, porque ela perde aquele ardor da cebola, e uma colherada de doce de leite. Ah, caraca. Fica parecendo uma coisa, tipo, não é exatamente o mesmo gosto, mas parece um doce de leite com coco. Botava com queijo pra derreter também, ficava bonzão. Não tem família não, né? O pessoal via você fazendo isso e achava normal. A minha avó ficava horrorizada quando eu via. Me pergunto por quê, cara. Super normal. O Saldan entrou naquela regra que eles falam no filme Estômago, que é um dos melhores filmes nacionais que eu já vi. É do caralho esse filme. É muito bom. Muito bom, né, cara? Que o cara explica como fazer poesia com a comida. Que ele pega o Romeu e Julieta, que é o queijo com goiabada, e fala, você tem que pegar uma das coisas e substituir por outra improvável, mas que funcione como ela. Que ele bota o gorgonzola. Isso aí é gorgonzola. O Saldan fez a mesma coisa com o coco. Ô, como é que ele chamava mesmo? Como é que era o nome dele, velho? Do cara Diogo, deixa eu te perguntar uma parada antes, cara. Como é que vai as coisas, cara? Ah, vou levando, né? Levando no rabo. É, vadia. Porra, bom pra caralho. Ô, como é que ele chama? É, Alecrim. Porra, Alecrim, esse gorgonzola pode ser o que for aí, mas esse queijo fede pra caralho, cara. Vai ficar lá fora com os tênis. Muito bom, filmaço. A coisa mais bizarra que eu já comi, duas letrinhas só. Pô, achei que ia ser cu. Ah, rã bizarro. Cara, não achei rã bizarro. Não. Eu achei, assim, overrated, porque todo mundo fala tanto de rã, coisa e tal. O negócio da rã é o seguinte, achei... ela tem a... nas perninhas dela ali é onde tem a carne de verdade, que é uma carne boa. Só que você palita o dente com a perna do bicho e a carne acaba. Então você tem que comer tipo 40 rãs. Pra mim, o gosto é o encontro, o amálgama perfeito entre galinha, né, frango... e peixe. É muito bizarro, parece que tá misturado. Sim, sim, é uma mistura dos dois. A impressão que me deu é que você pegou o frango e botou tempero de peixe nele. Pois é, pois é. Bom, o Charles Darwin explica isso aí, né, cara? Na evolução, o bicho tá entre as duas caralho, espécies. Caralho, que explicação de merda essa as sua. As duas espécies não, né? Por que, meu Deus? Tem o bicho nada. Era um peixe. O Magal tá muito revoltado. Porque se for assim, tudo veio do peixe, né, menino? Tudo ia... Você não come o bicho cru, cara. Você come ele temperado. Depende muito mais do tempero que o cara bota do que o não, sabor. Mas pela cara, sabor você sabe quando é gosto bicho? De frango, comendo frango com pimenta ou então comendo frango com azeite? Porra nenhuma. Cara, faz porra todo nenhuma. Sentido do mundo. Eu vou perguntar isso pra um biólogo. É grande merda. Você vai perguntar isso pra um cara que fez 5 anos na faculdade fumando maconha e matando uma aula. Como é que um cara que é psicólogo tá descreditando a profissão de alguém? Eu sempre fui louco com aquele programa Comidas Exóticas, que passa no Discovery Channel, que é, né, basicamente o cara viaja ao redor do mundo à procura de comidas bizarras. E uma coisa que é clichê, mas eu sempre quis provar, é inseto, né? E quando eu fui na Tailândia, eu fiz, assim, minha personal quest, assim, sabe? Eu tinha que achar a porra do inseto. Mas porque eu era turista, né? Eu não sabia onde é que eram os lugares, onde é que você ia. Porque o turista não vai comer inseto, né? Normalmente você vai pro resort, né? Mais caro, onde é que tem comida de verdade, né? Entre aspas. E eu fiquei louco procurando na internet, tentando achar. Não consegui achar de jeito nenhum. Um dia eu falei, cara, eu tava com a minha namorada na época, né? A gente falou, poxa, vamos achar isso agora. Vamos sair na rua e vamos achar, sabe? Aleatoriamente. Então a gente entrou num desses tuk-tuk, né? Que é aquele táxi que tem lá, pequenininho. Andamos. E achei a porra da barraca. Assim, lotado, assim. Escorpião, grilo, barata, lava de mosca. É, louva-a-Deus, é gigante, louva-a-Deus, cara. É muito grande. Pô, tem mó vontade de provar essas paradas, cara. Também, deve ser bom pra caralho. Cara, eu fiquei louco. O cara explicando, né? Que eles têm uma fazenda, né? O cara não pega no lixo. Porque quando você pensa em barata, você pensa em barata no esgoto, né? Obviamente. Mas não, a parada lá é que nem qualquer outro... É criação, né? Você paga, sei lá, $1, se for isso tudo, por 1 quilo, sabe? Porque você leva pra casa e come, porque é uma fonte muito rica em proteína, né? E eu tava maluco, né, cara? Falei, pô, vou provar tudo, né? Comprei aquele sacão, assim, e vem com molho shoyu, né? O jeito que eles comem. E é igualzinho o camarão. Culinário oriental, o tempero é muito simples, né, cara? De só molho shoyu. Tudo é molho shoyu, puta que pariu. Não, e um choque pra você, né? Molho shoyu não existe. Eu não sei porque que chama molho shoyu no Brasil, né? Porque eu moro com um japonês aqui, ele não fala shoyu. Não existe esse tal do shoyu no Japão, né? Como é que chama? Soy sauce. É um molho de soja. Pode crer. Enfim, depois que você prova a parada, é nojento você pensar que você tá comendo um inseto, mas no fim das contas é igual um camarão sequinho, estala na boca, a patinha você sente, né? Como se estivesse crawling, né? Na sua língua. Mas super normal, sabe? E eu tenho vídeo de eu tentando comer tudo, virando, e psicologicamente você não consegue fazer, porque você tá comendo, você fala, caralho, tem um monte de inseto na minha boca, sabe? Eu tava quase engolindo, na última engolida que eu dei, voltou, sabe? Outro dia morreu um camarada disso aí, né? Vocês viram a notícia? Não. Era o seguinte, era um lugar que oferecia, tipo aquele filme do John Candy, que você tinha que comer uma carne pra não pagar a conta, coisa assim. Clássico. Aí o amigo dele queria ganhar o prêmio, aí ele se ofereceu pra comer os insetos, que era a prova pra ganhar esse prêmio. Aí o cara comeu não sei quantos insetos lá e morreu 2 horas depois, assim. Morreu de quê? Ele tinha alergia a alguma coisa que esse inseto tinha. Ele descobriu naquele dia. Exatamente. Cara, só uma coisa aqui. Vocês descreditaram a minha comida. E, ah, não, todo mundo come e tal. Vou mandar um negócio pra vocês aqui pra vocês verem que não é bem assim. Saca só. Ouvintes, claro que vocês vão compartilhar disso com a gente. Por favor, sério, veja esse vídeo inteiro. Ah, isso aí é clássico, cara. Enquanto eu tô assistindo aqui, eu vou falar. Isso eu achei foda, cara, assim. É meio bizarro, assim, sabe? Mas eles fazem isso que estão fazendo com o sapo agora, com a rã, ou o que quer que seja. Puta merda. Ah, olha o olhinho, cara. Caralho, o olhinho. Não, mas quando as patas da frente agitam, é tenso. Ah, caralho. Porra, caralho, velho. Não, isso é muito sinistro. Caralho, parece que é mão humana, né, cara? Caralho, cara, isso é muito sinistro. Não, e que música é essa, cara? É. Caralho, velho. Querendo chocar. A música eu abaixei. Não, o contraste da bizarrice das imagens com a carinha doce do bebê que tá comendo é muito esquisito, cara. Uma palavra, né, cara? É asiático. O que eu vi disso é que eles fazem com peixe, cara. Eu achei isso muito sinistro também. Eles fritam só uma parte do peixe, cara. Então, deep fry o peixe, só assim, um ladinho. Aí coloca o peixe tá vivo, você tá comendo só uma parte frita do peixe. Comer bicho vivo, assim, pra mim, eu sou radicalmente contra. Isso pra mim é crime. É uma contradição aqui, mas eu concordo. Eu falei, ah, contado que a carne fique boa. Não, cara, se eu tô vendo o bicho vivo ainda... Isso é tortura, porra. Eu me sentiria mal pra caralho. Tem que tá morto, né, cara? Pera aí, né? Há limites. Não, e olha só. A japonesa tá comendo e a Han tá, tipo, olhando pra ela, assim. Exato. Cara. A posição da cabeça dela, assim. O que rola é o seguinte. Esse povo que defende muitos animais, eles separam os animais que devem ou não ser defendidos por um quesito muito simples, cara. Beleza. Então, se nego sacanear gato, cachorro, tigres e tal, aí vai tudo pro coisa. Mas quando é inseto, anfíbio, essas coisas assim, ninguém faz estardalhaço só porque o bicho é feio, sacou? Oh. Lagosta ser comida viva, o nego bota foto aí na internet comendo lagosta e se nego comer um gato vivo aí, tu vai dar parar o mundo aí, parar o Brasil, sacou? Não, você não precisa ir longe, não. É o jeito certo de você fazer caranguejo é você esquenta a água, você bota os temperos na água, você joga ele vivo dentro da água quente, ele e ele morre ali na água fervendo, sacou? É, pois é, pô. E eu li amigo, caguei pra isso. O pessoal que compartilha maus-tratos animais aí, que come caranguejinho na casa da sogra no final de semana, nós estamos de olho, tá? No Nordeste você tem a coisa do caranguejo toque-toque. Toque-toque, toque, meu bem! Toque uma punheta veloz. Punheta retada. Toque veloz, toque, vou dar uma gozada. Ele vai te dar o caranguejo vivo você, e um martelinho, você quebrar o negócio com ele vivo. Toque veloz, toque, vou dar uma gozada. Ai, que delícia, cara! Pensem numa coisa que vocês nunca comeram, mas vocês gostariam muito de provar agora. Qual que é? Ah, é fácil nessa mesma. Cara, tem um negócio que eu vi na televisão uma vez, que é uma comida italiana, que o nego pega, tipo, o porco inteiro, desossa o porco, recheia ele com um monte de ervas, coisas e tal, meio que faz um rocambole do porco inteiro e coloca no fogo pra... Porra, eu acho que isso vai ser muito bom, cara. Isso é uma porqueta. Eu vou comer isso. Esse é épico meal time na veia, hein? Mas não é bacon, cara. É uma coisa meio que leitão à bururuca. Rocambole de porco inteiro. É um leitão à bururuca, mais ou menos. Só que, porra, a cara do negócio parecia genial, né, mano? O meu é rapidinho também, vou falar de uma vez. É aquele churrasco que gaúcho faz no chão, no buraco. Pô, bom, hein? Ih, já comi uma bosta. Ah, isso eu já comi, né? É uma bosta porra nenhuma. É bom pra caralho. Seco pra caralho, eu tô muito mais no churrasco normal que a gente come do que o churrasco gaúcho. Uma amiga nossa vai casar com um gaúcho daquelas cidades que queria fazer a República dos Pampas. Então o nego só fala alemão, é outro país, assim. E o cara, quando ele vem pra cá, pra Juiz de Fora, ele traz num engradado a carne que ele vai comer aqui. Aqui vocês não sabem mexer com carne, não. Ele traz o espírito com espada medieval, parada. É muito engraçado. Sabe? E aí é comum no programa de homem, quando a gente sai pra tomar cerveja, o nego vai pro mato, faz um buraco e faz a carne dentro do buraco. Sabe? Agora, piadas com gaúcho indo pro mato me ajuda. Pra mexer no buraco? Nem precisa entrar. Eu vou falar uma, vai parecer que é forçado, mas não é não. Eu queria provar aquela sopinha que o Yoda tá fazendo do Star Wars, cara, no segundo filme. Puta que pariu, cara. Aquilo é tofu, não é não? Não é tofu, cara, não é tofu. É uma parada que só tem em Dagobah. São ervas, é uma parada que só tem em Dagobah. O que esse cara tá fazendo aqui? Programa de nerdice, a gente não falou contra esses caras. Como eu queria estar ao vivo agora pra jogar o Magal no lixo, cara. Cara, sério, eu queria provar era isso. Cada... Tá, você não quer que corta, você não quer falar outro que a gente edita depois? Não, não quero falar outro, cara. Desde pequeno eu vi essa parada. E eu tinha muita curiosidade, ainda tenho, de saber o que é. A Sarah, minha mulher, me deu um livro chamado Star Wars Vault. É como se você fosse fazer uma coleção de coisas do Star Wars. E uma das coisas que tem é a receita dessa sopa. E eu vou ser sincero, até hoje eu não fiz, porque eu tenho muito cagaço de fazer, isso é uma merda. E vai destruir esse sonho da minha infância, cara. Como é fácil, né, cara? Como é fácil fazer dinheiro em cima de trouxa, né? É impressionante. É aquele negócio, todo dia sai de casa o bobo e o esperto. O problema é quando ele se encontra. Não é nerd, não. É imbecil. Isso tô falando porque eu vou no JediCon amanhã. Magal, só pra gente pedir desculpa ao público nerd, bota a receitinha pro pessoal fazer. Quem quiser tentar a sopinha do Yoda. Aposto que leva leite de touro. Eu quero experimentar o Häagen-Dazs de macadâmia pra ver se eu vou chorar também. Não vai, porque sua língua é no cu, já falei. Bonito, laço sendo refeito, amizades sendo reconstruídas. Diogo, e o seu? O meu vai aparecer agora, que eu tô forçando a barra, mas eu realmente gostaria de provar numa situação que faz sentido, assim, que é a carne humana. Eu tenho vontade disso também, cara. Ainda mais que é o seguinte, tem algumas espécies de peixe, coisa e tal, que, por exemplo, o peixe só come camarão, então a carne dele fica com gosto de camarão. Eu fico curioso pra saber que gosto que a carne humana vai pegar com tanto de merda que a gente come a vida inteira. O que eu ouvi dos canibais, né, dos serial killers canibais, que são uma boa referência pra isso, é que a carne humana é igual a carne de porco, mas um pouquinho mais doce. E essa descrição é muito foda, cara. Porra, me deu uma vontade do caralho de provar. Mas assim, obviamente, né, teria que ser uma parada que nem tem nas tribos, né, que é uma grande honra você comer o do guerreiro, e assim, o guerreiro se sacrifica, e pra eles é a melhor coisa do mundo. Pô, eu faria, assim, sem dúvida, assim, sabe? Eu também sou muito ligado nesse lance cultural de você ter uma comida de um povo, e, pô, a comida de um povo ser o povo em si. Não, geralmente é o povo vizinho. Mas aquele canibal alemão que colocou anúncio na internet pra achar alguém pra ser comido, esse é gênio. Ele comeu a piroca junto com o próprio dono. Peraí, o que que é isso? Conta a história aí. Um canibal alemão botou um anúncio nos classificados pedindo alguém que se dispusesse a ser comido. Literalmente ser comido. O cara topou, encontrou com ele e eles juntos comeram o pau do cara. Flambado. Não digo normal, mas é legal, não é? Hoje em dia a gente tem que deixar claro, né? O nada contra, né? Se você quer comer o pinto do seu amigo de uma maneira literal, tudo bem, o mundo tá aí, né? Pra isso. Mas a grande discussão foi porque o cara foi a julgamento pra saber se, afinal de contas, aquilo ali era crime ou não, já que o outro se deixou comer com bom grado. É, essa é a questão. Você já falou a sua, Samir? Já, churrasco de gaúcho. Olha a diferença das nossas mentes, cara. Olha onde o que o Diogo quer comer levou a gente. E olha a minha resposta. De repente, Diogo, a gente pode se juntar e comer, no sentido literal, um gaúcho no mato. É. Ah, você não resistiu. Desculpa, cara. Desculpa. Só quis entreter, só. Ai, que delícia, cara. Sempre um oferecimento do nosso amigo Diogo aqui para finalizar o programa. A pergunta é a seguinte: comida e sexo podem se misturar? Até um certo ponto, entendeu? Tem um limite, cara. Eu posso dar minha resposta de uma vez? Vai. Não. Ah, vai se foder. Não. Deixa eu me explicar rapidinho. Eu vi uma vez um cine privê que tinha uma mulher que era voyeur. Ela ficava na janela e tal, se exibindo pros caras, enquanto os caras estavam fazendo sexo com outras pessoas. Muito real. Sabe como ela se exibia? Ela pegava uma vitamina, um copão de vitamina, que era uma vitamina daquelas que devia ter fibra, mamão, um monte de... Abacate. Sei lá, gomo de laranja. Tinha tudo. E ela entornava sobre ela, sabe? Cara, você via aquelas coisas que pareciam amendoim. É, parecia um vomitado. Aquilo meio que me traumatizou um pouquinho. Até hoje, quando eu tô lá fazendo pesquisas no Xvideos lá... Eu não sou muito fã disso não, cara. Não, cara. Não, mas ver vídeos é diferente de você estar na situação, né, cara? É. Porra, se ver no vídeo eu já fico um asco do negócio, se fizer comigo eu vou vomitar, pô. Se você mistura comida com sexo, a chance de sobrar uma cenoura no rabo de alguém é grande. Principalmente se você chora com uma macadâmia. Saldanha, eu não sei o que você faz com isso aí não, né? Por isso que eu não misturo. Vou mandar um abraço porque nosso querido ator global. Aliás, momento cultural aí, falando do Chuck Palahniuk, né, que tem aquele conto Guts, né, que ele fala. O problema de você gostar de sexo anal sendo um cara, né, que tu tem que se satisfazer, é que nada que você faz quando você vai comprar os produtos parece que você tá, né, covering o seu ato, né? Então, assim, você vai comprar uma cenoura e um lubrificante, aí o cashier vai falar, poxa, né, esse cara vai enfiar a cenoura no cu, né? E aí, uma vez ele comprou cenoura, farinha, chocolate, tudo mais pra fazer um bolo, né? Aí o cara pode ir em duas lojas também, né, porra? Ah, vai tirar a porra do lirismo da piada, tá, porra. Desculpa. Aí o cara vai lá e comprou, né, chocolate, farinha, cenoura e tudo mais, aí o cashier vai lá e fala, porra, esse cara vai enfiar um bolo de cenoura no cu, né? O curso lá onde eu fazia o estágio era um curso que os caras que eram servente de pedreiro faziam pra virar pedreiro. Aonde vai chegar essa história? Eles têm uma aula ensinando todo mundo a comer aquele prato de 30 centímetros de altura? Não, olha só, eles estavam discutindo essa questão aí de comida e sexo e tal. E o cara falou assim que a melhor parada que você pode fazer é o seguinte: você pega a mulher no segundo dia de menstruação. Não é o primeiro, é o segundo, quando vem enxurrado. Sério, o cara falou isso muito sério. Você pega no segundo dia, aí você bota uma pimentinha, um azeitinho, e o som que o cara fez foi esse. É o famoso comeu a ostra, né, cara? Meu estômago revirou, cara. A parte que eu acho mais bedonha nessa história é a parte que entra os ingredientes da cozinha. O resto eu só acho que é uma peculiaridade sexual. Mas é que tá, dependendo do que você mistura, não tem problema. Se você botar um chantilly, morango, vá lá. Agora, tu querer começar, porra, sei lá, arroz, feijão, igual o cara fez pimentinha, não sei o que. Que nojo, né, velho? Tá aí um negócio que me traumatizaria, cara. Se eu visse arroz e feijão envolvido numa atividade sexual, eu ia desistir das duas coisas, cara. Não, Salimena, deixa eu te falar o que acontece. Por experiência própria, um dos melhores sexos da minha vida, sorvete. Tá na praia, sorvete, não, tá comendo... Não, é melado, não, tem leite. Não, Salimena, você tem que entrar no clima, assim, pra ver. Você tá comendo sorvete com a sua namorada na praia, vocês estão felizes, comendo sorvete, vocês estão ficando bêbados e tudo mais. De repente, aquelas brincadeiras de namorado começam a passar o dedo com sorvete, você tem, né? Eu vi que você é depilado, raspadinho, igual a garrafinha. Eu sou peludo, não, cara. Não, na você, época, na porra, época era peludo. Pô, sorvete, mas, uma não, merda. Saldanha, foda-se você, cara. Quem vai lamber você não é você, ela. Então o problema é dela e não seu. Um casal que tem mais de um ano, se o cara começa a passar um sorvete numa mulher, ele ganha uma bifa, cara. Vamos ser realistas aqui, pessoal. Não no Fantástico Mundo de Jogo. E, Salimena, uma pergunta pra você. Você nunca precisou correr pra cozinha e pegar uma margarina e voltar pro quarto? Não. Nenhuma vez na sua vida? Você tá falando sério? Sim. Saldanha, Magal, me ajuda aí. Não, nunca. Nunca nem cogitei isso, cara. É só você. Olá, delícias. Hoje o dilema é todinho meu. Relaxa o rabo na cadeira e preste muita atenção nas alternativas. Alternativa 1. Comer apenas uma ração horrível todos os dias, mas ter direito a comer uma refeição fabulosamente divina à sua escolha, a cada 2 dias. Alternativa 2. Você escolhe um café da manhã, um almoço e um jantar qualquer. Mas vai ter que comer essas mesmas 3 refeições todos os dias, até o fim da sua vida. Alternativa 3. Comer saco enrugado de manhã, cu peludo de tarde e pênis roliço à opa. Desculpem. Isso não é o dilema. É o meu cardápio. LOL. Você vai entrar nesse papo, a história é bem mais tensa do que você tá imaginando. Quando o cara chamou ela pra ir pro casamento, pra mim arregaçou, abriu as pernas. Magal, ele já tava pegando ela. Aqui, Magal, vocês dois vão tricotar na puta que pariu, vocês dois. E o filho da Vanderleia, você viu o que ele tá fazendo? Tá mexendo com drogas aquele menino. Tá não? Tóxico. Tá mentindo no tóxico. Sabe, Tânia? Diz que tô. Me dá só um minuto, peraí. No, it's alright, it's all good. Like, the only thing that I'm talking to them, so I can actually. I know it's pretty messed up, but I'm packing. Beleza, so, agora é Diogo e seu partner. Esse programa tá um circo, cara. Alright, girls, no, it's alright. Sorry about it's really messed. Yeah, it's really. Tá vendo que o Diogo sai mais com a gente só, né, cara? É. Tá quase chupando o cara pedindo desculpa lá. Ele fala muito fino. I'm sorry. I'm so sorry. I really didn't. It's really bad. Por que te vingatar?